Na 17, esse é o clima. É o clima. Na 17, esse é o clima. Sucesso. Vem, Gabi. É peru. É peru nas meninas. Eita. Mais um sucesso, hein? Isso é turma de cagaceiro, moço. Alô, Indiarana, tamo junto. É bicho, fica junto. Mais um. Toma. Fica gostosinho, hit de verão. Canga tá lançando, pra bater no paredão. Fica gostosinho, hit de verão. Canga tá lançando, pra bater no paredão. Na 17, esse é o clima. É o clima. Na 17, esse é o clima. É peru. É verão? Portão do é peru nas meninas. É piru, é piru da menina. É piru, é piru da menina. É piru nas meninas.